Spalaya, Mulaya, nigga, why you tripping? Get your Muraya. Shawty look good in a Mulaya. All these pussy niggas so bad, Maya. Feel like I'm tested. I don't even miss the rest. My jersey was here. I'm tired of trying to see it more. I know. I don't even miss the rest. I don't even miss the rest. Só está muito rosa. Que saudade que eu tava de um paredão. Saudade de chegar no baile e ver a novinha de copo na mão. Acabou a pandemia, tá de volta no bailão. Chamou as amigas pra bater no baile. A bunda no chão, vai com a bunda no chão. Vai com a bunda no chão, vai com a bunda. Vai com as amigas com a bunda no chão. Vai com a bunda no chão, vai com a bunda no chão. Vai com a bunda, vai com as amigas com a bunda no chão. Eu sento rebolando, chamando seu nome. Sento rebolando. Que eu tava de um paredão. Saudade de chegar no baile e ver a novinha de copo na mão. Acabou a pandemia, tá de volta no bailão. Chamou as amigas pra bater no baile. A bunda no chão, vai com a bunda no chão. Vai com a bunda no chão, vai com a bunda. Vai com as amigas com a bunda no chão. Vai com a bunda no chão, vai com a bunda no chão. Vai com a bunda. Vai com as amigas com a bunda no chão. Eu sento rebolando, chamando seu nome. Sento, sento rebolando. Andressa Dias, um round de Coana.